De volta por Deus, não teve fim que Jesus seja por nós, que os crentes orem por mim. Vila. Continua aviãozinho a noite inteira, que quando tá na cena sempre some com a caixa preta. Por isso que é pago, 7 mil pros homens por semana, esquecendo as bocas e ocultar os nomes, castelando só pra cada vez. Em cima do crime, jurou, a bandeira virou cobre, meia selva triste. Nunca sonhou em viajar pelo mundo em turnê, com seu grupo só arrecadando fundo. Eu não, eu sou Brasil, eu sou favela, eu sou do gueto, sou pela fila, tá aqui eternamente os verdadeiros. Sou contra a corrupção, eu vou no pescoço pra logo chapando o povo pra mim, atiro no olho de quem? Levando a bandeira branca em prol da paz. É o homem, sabe, sabe, e cruza com Satanás. Deus, olha pra mim, me dê as asas amputadas pra subir e descer com a celestial espada. A genitade morreu junto com Adão e Eva, mas foi no fruto proibido que se iniciou a treva. O fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando uma morte, eterno escravo. Revolução só na palavra que eu vejo, a esperança agoniza, me dando sentimento. O fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando uma morte, eterno escravo. Revolução só na palavra que eu vejo, a esperança agoniza, blindando o sentimento. Enquanto a tampa do caixão fechar, mutando o verso triste, chego a fazer festa, combater o crime. Mas me mutar, me calar, nunca vai combater o de 14 com 8 na mão que vai matar você. É nos prazeres captáveis, é o que te torna escravo, te deixa anestesiado. Mas no mundo cenográfico, pra quem não sente a inflação, feijão do leite carne, goza entra, manda aí na banheira com minha massagem. Caiu, mas não sou eu que deixei entrar no Brasil, crack e cocaína da Europa. Fuzil aqui é ódio estampado em cada centímetro de terra. Pobre vira chanceler de ferro da nova era. O certo batalhão estava acampado entre montanhas. Realidade não é crime, mentira, pirometria. Ganharia o prêmio Nobel da tirania. Levanta a ilha, abortos, mas Cláudia aqui é monstro. E o sistema fica louco quando vê nós no bem. O fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando uma morte, eterno escravo. Revolução só na palavra que eu vejo, a esperança agoniza, blindando sentimentos. O fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando uma morte, eterno escravo. Revolução só na palavra que eu vejo, a esperança agoniza, blindando sentimentos. Janeiro 2014 chegou o carnaval com a escola de samba da posse presidencial. A vida é uma guerra e com o lado tá você. Agora tá esquecido, revolucionário JC. Todo lado dos que são realmente verdadeiro, sobrevivendo em meio ao caos e desespero. Que não se entregaram, que não se corromperam, e sabe que na guerra é só blindando o sentimento. De tsunami, plutônio, enchente e radiação, o homem tornou real o que era só ficção. Maremotos, terremotos, explosões nucleares, kriptonita, pedrita, acabando com vários lares. Fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando a morte, eterno escravo. Já foi condenado, martelo batido, por não ter lutado e ter se obtido. Não posso parar, desistir, nem pensar. Doa quem doer, mas vou ter que falar. Poeta da vida, cruel verdadeiro, e pra entrar nessa guerra, blindei o sentimento. O fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando a morte, eterno escravo. Revolução só na palavra que eu vejo, a esperança agoniza, blindando o sentimento. O fim do mundo tá aí e você tá sentado esperando a morte, eterno escravo. Revolução só na palavra que eu vejo.